Papa Torba 93, Vesna 3. 0808, boa noite. É, 6259. A 360, saída da EL, chamé 6259. 7, saída Conde, número 5. cima, né? 9-8, de palavra, desculpa. Dá uma olhada.